Pessoal, e pra vocês o seguinte, a música gaúcha, o que que representa pra ti, Taylon? Hã? A música gaúcha, o que que representa pra ti? O tradicionalismo. Tá, mas... Coisa que... Hã? Mas um casal dançando, o que que representa? Dança cultural, coisa. Qual é a figura do homem na dança? Como assim figura? Qual é a... o papel do homem na dança gaúcha? Entendi isso, querido. Será? A dançar, né? Tradição. Pessoal, pra vocês, qual é a importância do homem na dança gaúcha? Esse homem não tem dança, né? Quem quer falar? Vinícius. Vinícius, que show. Como é que é a pergunta? Não, qual é a importância do homem na dança gaúcha? Levar a mulher, ó. Conduzir. Aprenda. É isso mesmo. Exatamente, excelente.